Yeah, man. Ladies and gentlemen. Com cartão 5 estrelas, tem cheque na mesa, eu vou reembolsar. 15 quilates nos dedos, ela diz que tem medo e tem dó de gastar. Anjo, minha vida inteira foi dificuldade, eu não vou hesitar. A minha conquista é certeira, essa noite inteira eu vou te mostrar. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. E eu continuo tão bem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. E eu continuo tão bem. Cheque que vai, vai, vai, vai. Cheque que vem, vem, vem, vem. Dinheiro vai, vai, vai, vai. As mulheres vem, vem, vem, vem. A fama vai, vai, vai, vai. O sucesso vem, vem, vem, vem. Mas meu cheque vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vai, vai, vai, vem. Do lado dos aliados. Chego na banca, já tenho um bolado. Fico na minha. Eu tô ligado, se tem boicote, já pego o cromado aí. Eu só colo com os parça. Parça? Gosto dos manos de graça. Graça. Se for pra brindar, então estouro o Xandão. E vamos bater as taças, fazer fumaça. Os manos na praça, tomando cerveja, um pouquinho de cachaça. Tudo que eu conquistei foi na raça. Zé povo e não embaça. Não, não. Não embaça. Chama as amigas mais gata. Chama nas gramas mais clara. Clara. Chama na fé que me move no corre da vida. Eu já quero ir prata. Trago o cartão 5 estrelas, tem cheque na mesa, eu vou reembolsar. Reembolsar. 15 quilates nos dedos, ela diz que tem medo e tem dó de gastar. Anjo, minha vida inteira foi dificuldade, eu não vou hesitar. A minha conquista é certeira, essa noite inteira eu vou te mostrar. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. Eu continuo tão bem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. Cheque vai, cheque vem. E eu continuo tão bem. Cheque que vai, vai, vai, vai. Cheque que vem, vem, vem, vem. Dinheiro vai, vai, vai, vai. Mulheres vem, vem, vem, vem. A fama vai, vai, vai, vai. E o sucesso vem, vem, vem, vem. Mas meu cheque vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vai, vai, vai, vem. Continuo, calmo queimando meu mato. Tô com a dama branca dentro do meu carro. O que você quer eu te dou. Vinho branco, muito licor. Louca só pra fazer amor. Ela quer boa vida. Só se envolve com rico. Bebe todas as bebidas. Gosta só de bandido. Eu tô com o menor da VG. Se o papo for grana ele conhece bem. Contando os peixes nas notas. O cheque não para, ele vai, ele vem. Com cartão 5 estrelas, tem cheque na mesa, eu vou reembolsar. 15 quilates nos dedos, ela diz que tem medo e tem dó de gastar. Anjo, minha vida inteira foi dificuldade, eu não vou hesitar. A minha conquista é certeira, essa noite inteira eu vou te mostrar como.